para frente ou back? Corre, Salvador, boa noite, Azul 2713, final da 1-0 visual. 2713, boa noite, continua a aproximação, abate pista livre, ajustando a 0-1-6, informa pista molhada. 0-1-6, prossegue a aproximação, pista molhada, 2713. Puxa na minha 212, solo de 26, na minha escuta, libera direita, autorizado a táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Eita, Alfa, Juliette, portão 62, portão 62. LS X-Ray 2222. 2222, autorizado final LS, agora passou em 1895, boa noite, bom pouso. 2895. Oi, Salvador, boa noite, passarinho do 2222, estabilizado, final LS X-Ray. Passarinho 2222, boa noite, continua a aproximação, número 2, ajuste na 0 no 5, informa pista molhada. 2015, 2222, 02. Salvador approach, Azul 5127. Azul 5127, Scorch Dent, send via Bombay 1 arrival. Tesla level 050, altimeter 1015. Tesla level 050, 1015, Azul 5127. Chamei 074, pois desvios, voei na proa de Duna, descendo para 2000 pés. Confirmando 074, para 2000 na proa de Duna. Após desvios. Já acabou o desvio, está voando Duna agora. Ah, tô aqui, gente, estou autorizado, final LS, após localizador. Autorizado LS, 074. 3152, após desvios, proa de Duna, descendo para 3000 pés. 05, é o ajuste. Dura de céu para 3 mil pés. Salvador, muito boa noite, Rona 354. Rona 354, boa noite, prossiga. A oportunidade de serenina, mas sem dito, se a gente está saída para Aracaju. Firma Aerovia, Papo 017. Professor, é Whisky 33 de Aerovia. Gente, não, Whisky 33, provável Puca, transição Caju. Puca, Caju, graças. Já tem a cópia do passarelo, Sérgio? Passarelo 2283 minutos, para a cópia. E 713, solas 29, libera direita na minha escuta. Autorizado o táxi de Alfa Kilo Pátio 3, quando lá tem o sinalizador. Na sua escuta, Alfa Kilo Pátio 3, atende sinalizador, Azul 2713, até lá na sua escuta, boa noite. Passarela 2222, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 4 nós, informa pista molhada. Ok, livre pouso, pista molhada 2222. Azul 5127, request by direct Itap to avoid weather. Roger, clear Itap, you 5127. Clear Itap, 5127. Passaria 2222 autorizado. Chimeca, seu nome é Ronda, no cópia? Sim. Desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador. Desce 152, controle. Confirma, professor. Autorizado descida para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador. 2000 pés, autorizado sinal LS. Chilena 074, autorizado sinal LS, agora com a torre no 8, decimal 95. 8,900, obrigado, boa noite, 074. Boa noite, Mofusco. Zero direita, autorizado táxi de Alfa Kilo, parte 3. Quando lá, tem que ser o Alfa Kilo, parte 3, passaria do 2222. Torre, Salvador, boa noite. Ou Chanel 074, passando XBR. Canela 074, boa noite. Continua a aproximação, bate pista livre, ajuste na 0 no meio, como pista molhada. 16 ou meia 074. Autorizado para uso, pistão na 0, vento variável com 3152, autorizado sinal LS, chame a torre, Salvador, frequência 18, decimal 95. Passarelo 2228 para táxi com 47 PLB, 4 horas, Salvador. Passarelo 2228, autorizado, táxi via Pátio Uno, e já até o ponto de espera. No ponto de espera, reporte pronto, aguardando o cópia. Sim, está pronto para cópia. Não cumpre a restrição ATC. Gente, passarelo 2228, aguarde cópia, bem? Miami 074, sala 35, direita. Alfa, mantente da Juliette. Alfa, da Juliette, o 6074. And approach 1015, azul 5127. Controle, boa noite, Miami 2, informação, forte, forte. Chegar para acompanhar uma dessa via para o nível de voo 050, altímetro no 015. Aqui, vamos até na Star, que é o médio 1. Zero, vento 260 graus, 05 nós. Autorizado, pouso pistão no zero, vento variável. Obrigado, tá chovendo aí na pista. Já, correção, TAN 3152, informa a pista molhada. Ok, mas tá chovendo? Negativo, não chove sobre o aeródromo. Tá, obrigado. Ô, TAN, só pra informação, o Xanec pousou na frente, se é curto o sinal, tá com chuva moderada, mas em cima da pista não, ok? Sim, obrigado. Vamos lá. Gente, o Xanem 674. Piada e informação, 674. Claro, consegue no Alfa antes da Juliette, confirma? Firmo. Agora reautorizado, Alfa, Juliette, posição 1-3, parte 1. Alfa, Juliette, posição 13. Obrigado. Dois, tá se aproximando, bote, cara. Dois, dois, dois, oito, autorizado, Vitória da Conquista, conforme rota nível 180, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue para esse sair da Arbor 1, transição Elephant, aciona 5451, no controle 120, desce 8. 180 para a Vitória da Conquista, decola do 90, primeira curva à direita, Arbor 1, transição Elefa, 5451, 108. A chave 2228, cotejamento correto, confirma se irá cumprir o perfil inferior da saída Arbor 1? É o inferior, conforme informado. A chave 2228, autorizado, LL mantém no 0? Ali mantém. TAN 3152, solas 38, na minha escuta, me libera a direita, autorizado, táxi de Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, TAN 3, solas 52. Série 2228, reautorizado, alinhar e decolar pistão na 0, vento variável com 4 nós. Ambiente na zara, além da cola das 10 das 8. Onda Clive, azul 517. 517, clear, LS X-Way, approved. Ground, taxi, tower, frequency 18.95. 18.95, azul 517. Tinha terminado, mas eu vou confirmar com a torre, estava visual, os mínimos, e a pista está molhada. Turma 258, a informação é sem chuva e a pista está molhada. Muito obrigado, meu Deus. Stand by landing clearance, altimeter 71015, inform moderate Ren on short final, runway 10, runway west. Roger, stand by for landing at 0517. Decolando as 4-1, chame o controle 1 desse 0 decimal 8. 5127, clear with Chileno runway 10, wind. Variable with 5 knots. Good land, runway 10, 5127. Controle, passarela das 10, 10, 8. PD 18, contato radar na decolagem, suba via saída Arbono, balde 180. Só tá curvando à direita, um pouquinho antes, tá com uma formação muito forte à nossa frente. Ok, ciente, 2221. Obrigado. Tá autorizada a subida ou cumpre e mantém 3000? O senhor tem condições de voar, elefa? Afirmativo. Tá ok, após a curva tá autorizado, vá na proa de elefa. E livra a sessão de 180. Gente, faz a curva elefa, sessão 180. Xana M258, a torre acaba de informar que está chovendo sobre o campo, chuva moderada, porém permanece visual nos mínimos. Grato pela informação, 62. Runway by right and approve a taxi via Alpha, taxiway Kilo, Apron 3. Ok, on your frequency, next right via Alpha and Kilo to Apron 3 at 0516. Acertou a desvia à esquerda de 30 graus, passareiro 2228. Desvio à esquerda? Afirmo. Ok, tem condições de manter esta proa até cruzando o 70, o 070 após autorizado o desvio? Então tráfego à sua esquerda 15 milhas, passando 6 mil no momento, Airbus. Lama 354, boa noite. Autorizado Aracaju via Whisky 33, nível 230. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5457, controle 120, decimal 8. 230, autorizado Aracaju, decolou 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5457, local de trânsito Bonza. Ponto Salvador, boa noite, azul 4062, informação Foxtrot, tudo 230. Boa noite, azul 4062, aciona identificação, desça via chegada por Med 1, para nível de voo 050, ajuste altímetro no 015. Gente, desce via Bomed 1 para o 050 com o 15 azul 4062. 2228, vamos manter essa proa por mais quantas milhas? Somente mais 10 milhas, senhor. Sente, a proa de conquista é esta proa que o senhor está mantendo? Negativo. Observando que está mantendo a proa 250, qual a proa direto conquista 2228? Agora 253, aproximadamente. Ok, ciente. Então, cruzando a proa de conquista, ascensão nível 180, 2228. Arena 258, Salvador agora operando instrumento, teto de 1500 pés, com 4000 de visibilidade, e a chuva agora deixou de ser moderada e está chuva leve, 628. Sim, senhoras e senhores, informações, 6258, muito obrigado. controle Salvador Azul, 4062. 4062. Consiga. Autorizado desvio à direita da rota, sua tela na teatro para evitar. Autorizado desvios, ponte na perna. A bater 90 por quantas milhas? A bater por 30 milhas. 30? Ah, certo. Gente. Autorizado, China 6258. 58, autorizado, final LS, chama a torre, frequência 98, decimal 95. 99095, uma boa, 6258. Estou escalador, boa noite, China 6258, estabilizado, LS, 6, 1, 0. China 6258, boa noite, informe visual, formo pista molhada, chuva moderada. Gente, uma visual, 6258. Já visto as luzes da pista, China 6258. China 6258, autorizado pouso, pistão na 0, vento 0, 90 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pode confirmar somente, se tiver? Vento 0, 90 graus, 05 nós. Autorizado pouso, 6258. Salvador, 1-228, cruzando 1-9-0. 1-2-8, boa noite, aciona identificação, chegada com MED 1, desça e mantém nível de voo 060, via o ajuste no 015. Desce para o 060, ajuste no 015. Ah, para evitar a formação, seria possível a gente desviar à esquerda, soa 040 por 40 milhas aproximadamente? Então, autorizado, desvios, gol 1-228. 228, só para informação, tem um tráfego só por são 12 horas, 20 milhas, com rumo sudoeste para oeste, cruzando nível 140, em atenção nível 180. A eficiência do tráfego, obrigado pela informação. 2. Consegue chegar? Tem voar na tua 40 até o localizador, 040. Precisa de mais 15 milhas, senhor. Aí tem condições. Certo, reporte no pé. Então, mas é manter a Proco 15 milhas após ter condições de voar para o localizador do 4062. Certo. Pelo 228, quanto você já aumentar sua razão de descida para cruzar o nível 150? Até o momento, olha. Acendo indicação, chegada bom médio 1, desse mantém a nível de voo 070, ajuste altímetro no 015. DD18, continue a ascensão ao nível 80, chame agora Recife, frequência 1260, TN1135-3, passaria do DD18. 360-353, graças. Agora vou ao 972, parecida, desvio à direita, informação. Desvio à direita, 972, está autorizado, informe a PRU e por quantas milhas vai manter o desvio. PRU 90, aproximadamente. 90 ou 25 milhas, gente. Reporte no pé. Azul 4062, desça para 2 mil pés, a gente altímetro no 015. 2 mil, 4062. Azul 4062, está reatuando o Duna. Certo, voando agora então a posição Duna, descendo para 2 mil pés, autorizado o final LS. Ajuste 1-0-5, reporte localizador estabilizado, 4062. Autorizado LS, pode estabilizar 4062. Para o DAC, meu gol 1-3-5-4, 1-7-1 a bordo. 4 mil pés, ajuste o altímetro no 015. 4 mil no 015, 1-2-2-2. Channel 015, confirma autonomia e alternativa? Via Índia está com autonomia de 2h40, altera Recife. Gente, o voo é 354. Salvador, 1-2-2-8, aprovando Duna. Gente, é o número 2 na aproximação, descendo para 4 mil pés, 1-2-2-8. Gente, número 2 para o pouso, 4 mil, 1-2-2-8. 1354, pode esperar pronto. 1354 autorizado, alinhado, decola na pista 1-0, vento variável como 3 nós. Além da cola 1-0, 1-354. Decolada 04, enchendo controle 1-20-18. 308, boa noite, até amanhã. Olha, boa noite, boa noite, 354, passando 1600 metros, 230, aparecendo a Puca, chama o Caju. Bolo 354, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 3, corrija, 230. Pessoal 230, Puca, 1-354, da Gol. Autorizado, final LS, aponte localizador, 1-228. 7 para 2000, autorizado ILS, reportar estabilizado, 228. Azul 462, estabilizado ILS 6. 462, autorizado final LS, agora com turno 1-8, decimal 95. 895, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Azul 4062, final estabilizado. Azul 4062, continua aproximação, reporte visual, ajuste 1015, informo chuva leve e pista molhada. Fazer a visual, 4062. visual com a pista, o 4062. 4062, autorizado pouso, pistão na 0, vento 0, 4, 0 graus, 0, 7 nós, pista molhada. Teve pouso, 4062. Na prontidor, na voo 972. Ativo, está autorizado o sinal LED, reporte localizador, o 1972. Chama o centro Recife, frequência 12545, alterne 126.85. 2545-2685. Muito obrigado, amigo. Boa semana. Boa noite. Boa. Salvador, voo 1228, estabilizado na ILS 00. 1228, autorizado final ILS, chame a torre, Salvador, frequência 12845. 718-900, ligado agora. Beleza. Solos 10, na minha escuta, libera direita, autorizado táxi de Alfa, Kilo Pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Gente, libera direita, Alfa, Kilo Pátio 3, eu sou 54062. Salvador, boa noite, 1228, estabilizado e ILS XU da 1-0. 1228, boa noite, continue a aproximação. Reporte visual, ajuste na 0 no 5, chuva leve, pista molhada. Gente das condições, reportará visual com a pista 1228. Azul 4062 já pegou chuva forte na curta final e sobre a pista, tá? Gente, Azul 4062, obrigada pela informação. 228, de acordo com o tráfego que pousou, chuva moderada, ok? Na final e na sobrepista na zero. Chuva moderada, obrigado pela informação. Salvador, voo 228, visual com a pista. Voo 228, autorizado pouso, pistão na 0, vento 060 graus, 07 nós, pista molhada. Dato, gente, livre pouso no 228. Doutor, confirma o azul 4062, a posição aqui no 43? 4062, consta 4 Lima. Aguarde confirmação com cor. A gente vai aguardar através da UNO aqui então. Azul 4062. 4062, 4 Lima, posição 1. Tem exposição 4 Lima, azul 4062. O 902 autorizado final LS, chame a torre, Salvador, frequência no 8 decimal, 95. 1795, voo 972. Voo 972, aproximação, posição na 0. Voo 1972, continua a aproximação, reporte visual, ajuste na 0 no 5, informo chuva moderada a forte, pista molhada, teto estimado em 900 pés. 972, fechando a aproximação. Solos 1-4, na minha escuta, libere a direita, autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 4. Na sua escuta, Alfa e Juliette, portão 4, 228. 972, informa pista livre. Vento 080 graus 079. 972, livre posse. Voo 972, arrependeu. 972, confirma o motivo, a chuva? Afirmativo, chuva forte. E voo 972, chuva, o perfil da aproximação perdida, aguardando transferência. 72 aguardando. Bora 972, chame o controle. 1-0-2-9. Controle 208. Suba para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 5, guarde vetor para. Vai prosseguir em espera em algum setor aguardando melhoria ou uma nova tentativa de pouso? Vamos aguardar aqui, a solicita ficar 20 milhas afastado de Salvador, as condições estão um pouco melhor e aguardar a melhoria. Ok, sim, a gente vai prosseguir. Tem condição de prosseguir para Itape? Subir para 3.000 e manter espera em Itape? Subindo 3.000, aguarde Itape. Está autorizada para o EDITAP e para aguardar melhoria. Direito ETAP, igual 973.